estágio pra voltar. É bom pensar só se jogar, isso não dá pra você. Tem tanto a fazer, mas pouco pra tentar. Melhor pensar no que vai dar mais certo pra você. Eu sei que não vai dar pra escolher demais, mas pode me isso não dá pra você. Mas se não se perder, não vai poder contar que se achar foi bem melhor do que se arrepender.